MV Bill está em casa. Pode acreditar. Vamos fazer uma longa viagem. Não para o inferno, tampouco ao paraíso. Mas uma viagem na vida dura, na vida simples, na vida triste. De muitas pessoas que, como nós, vivem às margens da sociedade. Vivem sem voz, acuadas e oprimidas. Vamos fazer uma longa viagem numa cidade que segue sofrendo, que sofre vivendo, que chora sorrindo e que sangra sem choro, que tenta mudar o destino traçado para os filhos seus. Uma viagem de ida e volta a uma cidade chamada de Deus.